no salão, todo feito de flor. Quero dançar com você, um bailado de amor. Rosas no chão, rosas no meu coração. Nossos olhos choram de olhar esta valsa e nós dois nada mais. E depois só nós dois, meu amor, valsas iremos compor, e as estrelas, quer no norte, quer no sul, hão de bailar pelo azul. Esta valsa e nós dois.